Então a gente começa aqui com um rapaz ali, um gênio. Antes de tudo, um gênio. Antes de ser um gênio, ele é francanês. Isso é muito importante para entender a espiritualidade, a sonoridade, a mente, comportamento e toda a propagação sonora da obra de Tuizin. O provincianismo musical. Psicodelia rural. E toda... conectando, você 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Sim, com sobreposição de camadas de vozes. E a gente confessa que foi surpreendido logo de cara, antes de tudo, pelo nosso BG, que começa com a gente mesmo falando do programa. Então é uma coisa muito bizarra aqui que acontece, então acho que vale a pena a gente explicar, contextualizar aí. É, a gente falar do Tuizin, né, o BG de hoje aqui, com o álbum Entropia. A gente já rolou semana passada, rolou em outras épocas. Cidade. Tuizin foi destituído de seu cargo vitalício de rei. E Sion e ele foram exilados para Novo Hamburgo, onde não mais poderiam, através do anticristo, chegar a Paperboy. E através de Paperboy, chegar ao anticristo. Eu

polishes those caracóis. Ela gosta de luar e o céu azul. Quem sabe ela reapareça um dia. A gente tá aqui no meio do matagal e o c*** aparece do nada. Qual que é a sua reação? O meu conceito de absoluto é diferente do conceito dele, porque eu sou existencialista e ele é um psicólogo. Gaviãozinho do bando, onde vas? Camisolão estilo Canal Brasil adulto. Eu vou pra Guaxupé, que lá é liberado. Reacionário de aqui e não liberalismo. E não liberalismo. O solo de berrante no meio de um poema que o bolho ofereceu pro líquido ação. De ter o que não ter, ter alguma coisa. Ora, entre as velhas curtas, de volta aos balneários. Eu mijo mais que cavalo, eu mijo mais que texuga, eu mijo mais que um camelo que já bebeu dessa água. Eu mijo mais que um brole. Eu mijo mais que a fuinha. Eu mijo mais que a raposa. Eu mijo mais que você. Quem me dera ter um muro, um murinho só pra eu encontrar a felicidade que perdemos no tal do dilúvio. Eu mijo mais que girafa. Eu mijo mais que o mico. Eu mijo mais que o leão. Eu mijo mais que o ar. Quem me dera ser um peixe pra beber o oceano. Você concorre a R$1 milhão. Mas olha o homem bomba na mão do que dois lixos cósmicos do mundo. R$2. Põe nós pra volta do chão do que incerteza e reche o final. R$2. Comunicação, conscientização de que daqui pra frente não vai constar. Não vai constar. Não vai constar. Era uma vez um garoto chamado Paperboy. Era uma vez 7 mil personagens heróis de uma história sem começo nem fim. Era uma vez 7 mil personagens heróis de uma história sem começo nem fim. Eu cresci. Que em sua bicicleta entregava jornais para toda a cidade e todos gostavam do garoto.